Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. Bom dia, meninos e meninas. Está começando mais um Cult House, o podcast do The Fraternity. Hoje nós vamos na raiz do esporte falar sobre aquilo que nasceu na Grécia Antiga e motivou as pessoas a criarem as Greek Houses. É claro que a gente tá falando das Olimpíadas. E aqui para conversar comigo, Rafael Guimarães, temos o Natan, nosso campeão de cuspe à distância, campeão olímpico de cuspe à distância. Como é que você tá, Natan? Olá, hello, olá, salut, ni hao, assalamu alaikum, shalom a todos. Você tá treinado, Natan, para competir nas Olimpíadas no cuspe à distância? Sim, sim. Você vai levar ouro esse ano? Eu quero bater meu recorde de 99 jardas. Boa, força lá, hein? Temos também o João Vitor, que compete em virada de copo, né? Levantamento de copo. E aí, João Vitor, como é que você tá? Olá a todos, eu tô bem. Eu represento o Minnesota no, na virada de copo, mas eu não vou representar eles nas Olimpíadas, porque a competição nas seletivas dos Estados Unidos é complicada. Complicado mesmo. Vários atletas acabam ficando fora por causa das seletivas americanas, né? É verdade. E por último, nós temos o capitão do time nacional de beer pong do Brasil, o Bassi. E aí, Bassi, como é que você tá? Olha, eu tô muito bem. Engraçado você falar do beer pong, porque eu já ganhei um cinturão de beer pong numa noite, numa festa em Curitiba, 3 anos atrás. Ganhei o cinturão do beer pong e outro cinturão também, mas esse a gente não vai falar agora, né? Nossa, piadinha pessoal pra quem entende How I Met Your Mother, não é mesmo? Exatamente, piada interna. Pois então, pessoal... Vamos falar para os ouvintes então agora, mais ou menos, o que a gente vai discutir hoje. Hoje a gente vai fazer um podcast um pouco mais livre, um pouco mais tranquilo, discutindo mesmo a relação dos esportes universitários americanos com as Olimpíadas, que é muito mais profunda do que as pessoas pensam, né? A gente tem vários atletas aí de vários esportes, da natação, do atletismo, e a gente vai passar por tudo isso, discutir tudo isso, falar dos nomes que competem na NCAA que estão aqui e também falar da relação do futebol americano universitário com as Olimpíadas, que muita gente não sabe que existem alguns atletas que competiram no futebol americano universitário e acabaram fazendo carreira olímpica em outros esportes, né? A gente vai tratar também de todos aqueles outros esportes que a gente costuma tratar já, né? O basquete, natação, a gente vai falar um pouquinho de polo aquático, saltos ornamentais e vai também falar sobre a relação que as Olimpíadas faz com que muitos atletas de outros países vão para os Estados Unidos estudar nas universidades, não é mesmo? Fala comigo, gente. É isso aí. Porque, na verdade, a gente sabe que a estrutura universitária, a estrutura do esporte universitário nos Estados Unidos, ela é bem, como posso dizer, ela é muito boa, né? Melhor até que esporte profissional em muitos países. Então, ao invés de ser um país assim que não tem uma categoria de base muito boa em algum esporte, geralmente os caras acabam aproveitando a oportunidade de estudar, fazer uma educação superior nos Estados Unidos, ter a chance de competir no esporte olímpico lá, ao invés de ficar no próprio país treinando, né? A gente sabe que isso já aconteceu com vários brasileiros, e a gente vai citar alguns deles hoje, inclusive. Beleza, então, bora pro podcast. Oh my god, I'm not a singer. Oh jeez. Oh, I totally messed that one up. Nailed it. Bom, acho que a primeira informação que a gente tem que passar aqui é em relação às universidades, né, com mais jogadores, porque é uma coisa bem interessante. A gente tem um texto no The Fraternity que eu escrevi ano passado, falando sobre a tradição olímpica de USC. É uma universidade que, se ela fosse um país, se só USC fosse um país, contando todas as medalhas olímpicas de atletas, ex-atletas e técnicos de USC, ele seria uma das nações mais fortes da história das Olimpíadas, sabe? Então, se eu não me engano, eles teriam ficado em 12º lugar nos Jogos de Londres, se fosse uma nação independente, só a USC, só gente relacionada à USC. Então tem várias universidades com muita tradição em esportes olímpicos. A maior parte delas fica na costa oeste, porque tem uma variedade maior de esportes, né? Então tem a questão dos esportes mais de, como natação, atletismo, polo aquático, que acontece bastante na costa oeste. Nessa edição, falando agora só um pouquinho dos atletas atuais, né, que ainda estão disputando modalidades na NCAA, alguns jogadores que a gente pode citar, aliás, algumas universidades a gente pode citar, que vão estar levando mais jogadores, tá sendo mais apressado por jogadores aqui no Rio 2016, né? Em primeiro lugar, tem um empate de Cal, Berkeley e Georgia, cada uma delas com 10 atletas. Em Cal, dá pra gente citar, assim, de destaque, a Tony Ann Williams, atleta da ginástica feminina, jamaicana, né? Tanto que no último Super Six, na última final da ginástica feminina da NCAA, ela não chegou a competir porque ela estava aqui no Rio de Janeiro para um evento teste qualificatório para as Olimpíadas, né? Luca Cupido, do polo aquático da seleção americana, e Dora Antal, de polo aquático da seleção da Hungria, que é uma das maiores potências do polo aquático mundial, né? Georgia é um programa muito tradicional na questão da natação. Natação tem um programa bom de tênis, né, mesmo, não forma tantos tenistas profissionais nível alto, né? Mas daí você vê lá, nadadores e nadadoras de Georgia competindo no Rio 2016, a gente tem Brittany McLean, temos que é do Canadá, Chantal Van Ledigen, do Canadá também, quem mais? Temos Gunnar Bentz, dos Estados Unidos, Jay Litterland, dos Estados Unidos, e Olivia Smolia. Olivia Smolia, dos Estados Unidos também. Depois dessas duas, com 10 atletas cada um, dá pra gente citar também Texas, que é um programa muito forte, né? Tá levando 8, USC levando 6, Indiana levando 5, Auburn levando 4, e assim como Auburn levando 4 atletas pro dia 2016, temos Miami, Flórida, não Miami, Ohio, né? Ohio State, Stanford e Texas A&M. Levando 3 atletas cada um, a gente pode citar Flórida, Florida State, Oregon, Tennessee e West Virginia. Levando 2 atletas, temos mais nomes, né, obviamente. Então, Arizona State, Arkansas, Duke, Grand Canyon, Harvard, Kentucky, Louisville, Missouri, North Carolina State, Princeton, Purdue, UCLA, Virginia e Wisconsin. E levando 1 atleta apenas, temos 34 universidades diferentes. Agora eu faço uma pergunta para os meus amiguinhos de podcast. Que nome vocês acham que está faltando nessa lista, levando tipo, de 2 a mais jogadores? Qual o primeiro nome que vocês veem que eu não falei? Alabama? Não. É Michigan? Exatamente, Rafa. Michigan é uma das universidades, assim, uns programas universitários mais fortes dos Estados Unidos. E sempre tem bastante atleta, ex-atletas de Michigan, ou atletas atuais de Michigan competindo. E nessa edição é estranho, porque eles estão levando 1 atleta apenas. Agora, se a gente vai falar em termos de atletas atuais ou que já se formaram, a gente pode falar em 3 frontes diferentes, né? Os atletas americanos, que vão competir pelos Estados Unidos, os atletas que são brasileiros, obviamente, nós somos o Brasil, vamos falar dos brasileiros, que jogam esportes universitários nos Estados Unidos, e também os destaques de outros lugares do mundo. Nós vamos falar, dar um destaque maior para os brasileiros, que afinal, como diz o Romulo Mendonça, né, o fanismo racional. Mas, obviamente, que o roster americano nas Olimpíadas, ele tem uma participação muito grande de atletas e ex-atletas e futuros atletas universitários, né? Entre os que já se formaram, chamados alumni, os que ainda estão na NCAA e os que vão entrar nesse semestre agora, são 411 atletas americanos. A delegação americana inteira são de 555 atletas. Então dá pra ver essa... como a gente estava falando antes, né? Como essa questão do esporte universitário, ele é a base do sucesso olímpico dos Estados Unidos. Somando assim, todos entre que já se formaram, que estão agora e que vão entrar, as universidades que mais dominam são todas da costa oeste, praticamente. Você vê lá, Stanford está com 30, Cal com 17 e USC com 14. Daí da costa oeste também a gente tem Oregon e UCLA, cada uma com 12. E outras que merecem destaque seriam Texas com 13, como a gente falou, é um programa muito forte, tradicional, e UNC com 12. Pássio. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. O clubismo está liberado nesse podcast? Olha, pode. Vamos liberar o clubismo. Fique, seja clubista à vontade. Quer fazer uma declaração clubista? Fique à vontade. Eu queria aqui descontar minha frustração pela ausência de atletas da gloriosa Boise State University nesses Jogos Olímpicos. É, né? Todos acontece. Eles estavam muito ocupados plantando batata. É, eu queria falar que a Alia Strander, que é sophomore de Boise State do cross country, ficou muito perto de classificar, se não me engano, para os 1.500 metros rasos. Eram 3 vagas na seletiva norte-americana, foi em 4º lugar. Então foi bem na trave mesmo. Coitadinho. Caramba, que azar. É, esse problema eu não tenho, né? Porque a universidade para qual eu torço é a que tá levando mais gente entre atuais, futuros e anteriores, né? Que é Stanford, levando 30. Então, eu posso dizer com toda propriedade que eu não entendo a sua dor, porque eu não tenho essa dor, né? Stanford também está entre as maiores medalhistas, né? Sim. Acho que tá entre as 10 universidades com o maior número de medalhas em Olimpíadas. É, se a gente tivesse que citar assim, as maiores medalhistas, seriam USC, Michigan tem bastante medalhas. É que Michigan a gente tem que levar em consideração que eles têm vários de esportes de inverno também, né? Então isso aumenta um pouco. Lógico, o foco aqui vai ser nos esportes das Olimpíadas, esportes de verão, né? Não nos de inverno. Mas Michigan teve a dupla aqui que venceu a dança no gelo em Sochi, que venceu de maneira errônea, porque eles não mereciam. Como que se dizia na época, o Twizzlegate, que garfaram os canadenses, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Não, vocês sabem, eu gosto do Canadá. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Eu não sei como. É, eu também não sei. Amor a gente não explica, né? Então, desses atletas americanos, alguns destaques que a gente pode citar. Acho que eu quero começar falando de uma que ela é uma atleta universitária e que ainda não é uma atleta universitária. O que, que é isso aí? É uma que ela vai começar a estudar em Stanford agora, mas ainda não está lá, né? Que é a Kate Ledecky, que é uma americanazinha porreta. Ela teve uma performance muito surpreendente nos Jogos de Londres 2012, porque ela com 15 anos ela ganhou um ouro nos 800 metros livres, sabe? E no Mundial, no último Mundial de Kazan, ela levou ouro em todas as modalidades nas quais ela competiu, desde os 200 metros até os 1.500, e quebrou 3 recordes mundiais no campeonato. Então, e isso ela tem o quê? Vai fazer 19 anos, ou fez recentemente. Então ela é uma promessa gigante, assim, sabe? Embora ela ainda não, como a gente disse, né, ela não entrou numa piscina universitária ainda, ela vai entrar, e eu tenho plena certeza de que ela vai acabar sendo campeã mundial, campeã nacional, no caso, da NCAA com Stanford nos próximos anos. Isso me alegra muito como torcedor de Stanford. Continuando em Stanford, porque eu sou clubista, né? Vamos, sejamos clubistas. Tem o Tony Azevedo, nascido brasileiro, mas é naturalizado, joga, compete mais pelos Estados Unidos, que ele jogou polo aquático por Stanford também. Sob seu comando, né, porque ele é um jogador muito experiente e tal, Stanford foi campeão em 2001 e 2002, e ele chegou a vencer o Peter J. Coutinho Award, que é como se fosse o Heisman, o troféu Heisman do polo aquático, sabe? Então olha como o cara é foda, né? E em termos de olímpicos, né, em termos olímpicos, ele foi 4 vezes, participou de 4 Olimpíadas já, foi campeão do Pan-Americano, nos Jogos Pan-Americanos, já foi campeão, e nos Jogos de 2008 em Pequim, ele foi prata com a seleção americana. Esse ano eles vêm para tentar o ouro, só que vai ser complicado, porque a gente sabe que o Rafa, que é viciadinho nisso também, sabe mais do que ninguém, que Hungria e Croácia não vão deixar muito fácil, né? Nas Américas os caras conseguem dominar, mas no mundo não. Deixa os meninos jogar, né? Na Hungria, o polo aquático é como se fosse o basquete nos Estados Unidos. Não é o esporte mais popular de todos, assim, mas é aquele esporte que todo mundo treina de uma vez pra ver se não é bom também. E, se for bom, continua treinando aí, porque faz uma carreira e tal, tem uma liga, essas coisas. É o clássico, deixa os meninos jogar, né? É. Outro atleta americano que a gente pode citar é o Ashton Eaton, de Oregon, né? Ele é simplesmente o recordista mundial do decátlo e do heptatlo indoor. Ele foi campeão do Decathlon na NCAA em 2008 e 2009, e 2010 foi o primeiro tricampeão consecutivo do Decathlon na história da NCAA. Foi bicampeão no heptathlon indoor em 2009 e 2010 e foi o melhor atleta de atletismo, né, do ano de 2009, escolhido pela NCAA. Outro nome que a gente pode citar é clássico, né, wrestling. Wrestling é um esporte que ele é meio famoso nos Estados Unidos, no nível universitário, especialmente no noroeste dos Estados Unidos, né? Então tem muitos programas muito bons, como Nebraska, Oklahoma State, Iowa, Ohio State, Penn State, são programas que têm tido sucesso recentemente. E o Jordan Burroughs, ele foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2012 e foi ouro também nos Mundiais de 2011, 2013 e 2015, além do bronze no Mundial, no Campeonato Mundial de 2014. Quando lutando no college, ele foi 3 vezes All-American e foi campeão nacional invicto 2 vezes. Então, tipo, não é qualquer pessoa, né? Não é qualquer cara. Assim como o Tony Azevedo, ele também ganhou o que seria o troféu Heisman do wrestling, que é o Rod Trophy. Quem mais a gente pode citar? Assim, a Ibtihaj Muhammad é uma atleta que compete pela esgrima. Ela compete no sabre, né? Ela foi medalha de ouro com a equipe americana no Campeonato Mundial de 2014 e bronze nos Mundiais de 2011, 2012, 2013 e 2015. Esse ano, ela chega com a equipe... Ela estudou em Duke, né? Esse ano ela chega com a equipe tentando tirar essa hegemonia que ultimamente tem se ficado na mão da Rússia e da Ucrânia, né, Rafa? É isso, né? Ultimamente tem sido Rússia e Ucrânia, né? Exatamente. Outro jogador que eu quero falar a respeito é o Carly Niles. Ele jogou futebol americano na segunda divisão da NCAA por Ashland, mas só que ele não, obviamente, ele não está competindo nas Olimpíadas pelo futebol americano, porque o futebol americano não é um esporte olímpico, né? Mas ele está competindo no esporte que é o mais próximo possível do futebol americano. Infelizmente. Um dia será. Espero. Exatamente. Mas enfim, então como ele não pode competir no futebol americano, ele está competindo no que é o mais próximo possível, que é o rugby, né? Que vai fazer sua estreia oficial nos Jogos do Rio. Ele é uma das esperanças da seleção norte-americana, porque ele é conhecido como um dos caras mais rápidos do rugby atualmente, por causa dessa experiência jogando futebol americano. Então ele é um nome que pode acabar surpreendendo nessa edição dos Jogos, né? Outro jogador que dá pra gente falar bastante, só que eu vou deixar uma pessoa que tem um pouquinho mais de propriedade que eu falar sobre ele. É o Carmelo Anthony, ex-Syracuse, e também teve umas participaçõezinhas pela seleção americana, né, Rafa? Fala aí um pouquinho pra gente. Participaçõezinhas é até pouco, né? O cara tem 2 medalhas de ouro, uma em Pequim e uma em Londres, e ele participou do que pros americanos é o maior fiasco nacional da história deles, que foi a derrota, a medalha de bronze só, né, nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Antes disso, ele tinha participado, né, da NCAA no basquete, onde ele jogou por Syracuse, que é um dos vários times que o Bassi... Vai, cuzão! É. E ele é justamente o jogador que é responsável, vamos dizer assim, pelo grande título, né, de Syracuse no basquete, que foi em 2003, que ele foi também escolhido como melhor jogador da final, ele foi considerado o grande jogador ali da temporada por causa disso, acabou sendo draftado alto por causa disso, e em Syracuse, o número dele, número 15, foi aposentado, ninguém mais pode usar o número do Carmelo Anthony. Ele vem aí pra quarta Olimpíada dele, o que para um atleta da NBA é bastante. Normalmente os caras vão, ganham uma medalha de ouro e estão felizes já, não querem mais saber disso. E além disso, ele também tem... Ele é um dos poucos jogadores da NBA que topam participar do time nacional constantemente. Tanto é que ele participou de outro fiasco, né? O fiasco de 2006 no Campeonato Mundial, né, da FIBA. E também, em 2007, ele ajudou o time dos Estados Unidos, né, o Dream Team, a vencer o Campeonato das Américas, da FIBA, que foi um pouco o começo da redenção deles para poder em 2008 em Beijing, né, Pequim, voltar com tudo. Ele já tá ficando relativamente velho, ele já tem bastante... Ele já tá bem cansado pra um atleta tão físico como ele é, mas com certeza a experiência dele vai ser importante, principalmente num time que tá tão desfalcado dos principais astros da NBA, né? O Curry não tá vindo e um monte de outros atletas aí não tá vindo. Pois é, eu tenho que aproveitar esse momento que você falou do time tá desfalcado de astros. Fazer uma crítica, todo mundo que está criticando, tá, é estranho fazer uma crítica a quem tá criticando, mas enfim. Tem uma galera que parece que não entende o que são as Olimpíadas, falando assim, ah, mas o basquete vai ser uma bosta, porque jogador X, jogador Y e jogador Z dos Estados Unidos, da NBA, não vão vir. Não, não vai ser uma bosta, as Olimpíadas não vão ser uma bosta. Olimpíadas nunca é, nunca foi e nunca será sobre astros. Olimpíadas não tem a ver com astro, tem a ver com aquele cara no país dele que treina sem recurso nenhum, tem outro emprego paralelo, aquele cara que chega lá, não vai conseguir uma medalha, mas ele vai lutar até o fim. É isso que as Olimpíadas têm a ver. A Olimpíada não tem a ver com caras com contratos milionários que se eles não vão, acabam os jogos. Não, não tem nada a ver. Isso é invenção de quem acha que tudo tem que funcionar como esporte americano. E tem gente que coloca a lógica de esporte americano profissional, que é pior ainda, né? Em Olimpíadas. E não funciona assim, né, Rafa? Posso só fazer um adendo que os Estados Unidos, na verdade, eles não. A ideia dos Estados Unidos nunca foi de jogar com os astros da NBA nas Olimpíadas. Isso é uma coisa recente nas Olimpíadas. Os Estados Unidos só passaram. O Comitê Olímpico Americano só teve só tomou a decisão de permitir os jogadores americanos de jogarem nas Olimpíadas. Quer dizer, na verdade foi a NBA. Em 1989, depois que os Estados Unidos ficaram só com bronze nas Olimpíadas de 88 em Seul. Porque eles perderam pra. Se eu não me engano, eles perderam. Peraí. Lituânia, não? É, quer dizer. Não, eles perderam pra União Soviética, que ficou, ficou com o título. Sim. Então. E foi nessa época que os Estados Unidos decidiram jogar com os jogadores da NBA e quatro anos depois, em 92, eles formaram o chamado Dream Team e ganharam com sobra as Olimpíadas de Barcelona, mas nem sempre eles jogaram com os astros da NBA. Na maioria das Olimpíadas eles só jogavam com os melhores jogadores do college basketball, só os jogadores do college basketball, e às vezes nem eram o time A do college basketball. Sim, até porque se a gente for aprofundar um pouco na história das Olimpíadas, a gente vai começar a falar do Barão de Coubertin, né? E a gente vai falar de como as Olimpíadas, o foco das Olimpíadas sempre foram muito mais o amadorismo. E quando a gente fala amadorismo, normalmente as pessoas pensam assim, ah, amador é uma coisa ruim. Não, o amador é quem ama aquilo que faz. E o amadorismo do esporte, a visão do Barão Pierre de Coubertin para os esportes e para os Jogos Olímpicos sempre foi a de trazer pessoas que amavam aqueles esportes, certo? E o que os Estados Unidos fazia com não só o futebol, desculpa, não só com o basquete, como também com o hóquei nas Olimpíadas de Inverno e esse tipo de coisa, era tentar evitar levar esses jogadores que eles não viam como pessoas que amavam o esporte, mas sim pessoas que estavam simplesmente, né, ganhando dinheiro com isso. Enquanto a pessoa que está na universidade e tal, ela precisa amar o esporte, porque ela não está ganhando ainda com aquilo. Eu sei que isso é uma discussão que a gente vive tendo, né? É uma das principais discussões do The Fraternity, é essa do amadorismo da NCAA. A gente vive falando disso, mas para as Olimpíadas, essa figura do amadorismo é muito importante. E continua sendo importante até hoje, porque é diferente você ser atleta profissional do polo aquático e você ser atleta profissional do futebol. É completamente diferente. É completamente diferente você ser o Usain Bolt, atleta profissional, e você ser o único representante do Iraque no atletismo correndo pelos 800 metros rasos. São coisas completamente diferentes. Exige um amadorismo mesmo do profissional. É, exatamente. E por isso que fica o recadinho a você que está ouvindo. Se você é uma das pessoas que acha que o golfe, o tênis e o basquete não vão prestar porque seus astros favoritos do seu circuito profissional não vêm, pense outra vez, beleza? Mas prosseguindo agora, né? Já demos o sermãozinho. Dois atletas mais que eu quero falar da delegação americana são dois atletas que tiveram sucesso recente na NCAA, que é o Kyle Snyder e a Breonna Stewart. Breonna Stewart não precisa nem falar, né? Ela foi 4 vezes campeã nacional com UConn, 4 vezes melhor jogadora e blá blá blá blá blá blá. Todo mundo sabe quem ela é, a fodona do basquete. talvez a melhor jogadora dessa geração do basquete feminino. Eu vou ser sincero, dizer que eu não acompanho tão de perto, então não tenho muita propriedade para falar disso. Mas com uma visão assim de quem está olhando de fora, ela é uma pessoa, é uma jogadora excepcional e talvez a melhor dessa geração. E o Kyle Snyder, que vai competir pelo wrestling, que é luta, né? Ele foi campeão em todos os níveis que ele já competiu. Já foi campeão nacional no high school, já foi campeão nacional no college por Ohio State. Então, ele tá mirando no ouro olímpico, porque é o único, digamos assim, seria talvez o único nível no qual ele não é campeão ainda. Então, são dois atletas que é interessante você que tá ouvindo a gente observar nessas Olimpíadas. E eu sei que o Nathan também tem dois ou três atletas que ele gostaria de citar da delegação americana, né, Nathan? Bom, não seria um podcast do The Fraternity se a gente não falasse dos atletas do college football. A principal história do mundo do college football com as Olimpíadas é o Devon Allen, o wide receiver de Oregon, que praticamente não jogou na última temporada por lesões. Ele simplesmente deu uma pausa com o futebol americano e começou a treinar para as Olimpíadas. E se classificou e vai representar a delegação norte-americana nos 110 metros com barreiras. E ele é até mesmo tido como um prospect para a NFL, porque ele é bem rápido, bem ágil, e ele pode seguir os passos do Marquise Goodwin, que também teve uma ótima carreira em Texas como wide receiver, e hoje ele joga pelo Buffalo Bills. O Marquise Goodwin competiu no salto de distância nas últimas Olimpíadas em Londres. Lembrando que o Marquise Goodwin é um de dois atuais atletas da NFL com experiência olímpica. O outro é o Lawrence Okoye, britânico, linebacker do Dallas Cowboys, que competiu também em Londres no arremesso de peso. E outro caso curioso é o do Javid Best, que também teve uma carreira fenomenal em Cal. Se não me engano, ele chegou a ser companheiro de equipe do Marshawn Lynch. Foi escolha de primeira rodada na NFL, Detroit Lions. Ele vai disputar também o atletismo esse ano, representando Santa Lúcia, que é um pequeno país insular nas Antilhas Caribenhas. Você falou que ele é um dos atuais dois atletas da NFL com experiência olímpica. Quando a temporada da NFL começar, serão três. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Nate Ebner, safety do seu time, né, o New England Patriots, sim, exatamente, vai competir pelo rugby, pela seleção americana de rugby. Ele jogou por futebol americano por Ohio State, ele foi o walk-on. Walk-on, para quem não sabe, é quem joga sem a bolsa, para quem não recebe a bolsa, né? E eu tava vendo uma entrevista bem interessante dele no programa da Chelsea Handler, quem tem Netflix assiste, muito bom. Ele falando sobre essa experiência dele no college football, sobre a vivência dele com o rugby, é bem, bem interessante. Inclusive eu vou vê-lo jogando, porque eu tenho ingresso para o rugby. Que inveja. Eu não tenho ingresso para nada, mas eu queria ter para tudo, mas eu vou ver de casa tudo. Mas tá, a gente já discutiu aqui bastante atleta americano. Chega, vamos fazer um pouquinho de um fanismo nacional agora e vamos falar dos brazucas. Quem são os atletas brazucas? Rafa, o fanismo racional. Opa, eu falei nacional. Falha nossa, né? Mas a gente não vai editar isso, vamos deixar isso vivo pra você sentir vergonha, tá? Tá bom, tudo bem. O fanismo racional, gente. Eu quero saber quem são os atletas brazucas que já competiram na NCAA e que a gente tem nas Olimpíadas esse ano e em anos passados. Bom, vamos lá. A delegação brasileira para essas Olimpíadas conta com três atletas que disputam atualmente campeonatos da NCAA. As três são atletas do polo aquático. A Isabela Chiappini, que joga em Arizona State, que é considerada uma das melhores jogadoras de polo aquático do mundo hoje. A Gabriela Mantelato, que joga em Hawaii, e a Vitória Chamorro, que joga em USC. A equipe de polo aquático feminino do Brasil vai jogar contra a Itália nessa feira, dia 9, e contra a Rússia na quinta-feira, dia 11. E, além dessas três, nós temos vários outros atletas que têm experiência na NCAA, seja competindo ou simplesmente apenas treinando, que é o caso do Alexander Russo, que vai competir nos 400 metros rasos e no revezamento 4 por 100 metros. A Iziane Marques, estrela do basquete feminino brasileiro, jogou em FIU, se graduou nos Golden Panthers em 2001 e na época chegou a ser a jogadora mais jovem da WNBA quando ela chegou na liga. Lembrando que o Brasil está no grupo A da competição de basquete feminino com a Austrália, Bielorrússia, França, Japão e Turquia. A estreia contra a Austrália nesse sábado agora, logo 5:30 da tarde. Também vale destacar o César Castro, atleta do salto ornamental, que competiu por Georgia. É, a prova dele é o trampolim de 3 metros. Ele vai competir nas preliminares na segunda-feira, dia 15. E o esporte que tem mais competidores brasileiros com experiência na NCAA é a natação, que nós podemos citar o Bruno Fratos e o Marcelo Chierghini, que treinaram em Auburn, assim como o César Cielo, um dos maiores nadadores brasileiros que não participaram dessa Olimpíada, infelizmente. Todos eles treinaram no muito forte programa de natação que tem lá em Auburn, comandado pelo australiano Brad Hawke. O Bruno Fratos vai competir nos 50 metros livre, na quinta-feira, dia 11. O Marcelo Chierghini vai competir no revezamento 4x100 livre e no 4x100 medley, no domingo, dia 7, na sexta, dia 12, respectivamente, e no 100 metros livre, na terça, dia 9. E mais um atleta que compete na NCAA é o João De Luca, que representa Louisville. E ele vai competir no 200 metros livre, no domingo, dia 7, junto com o Marcelo Chierghini no revezamento 4x100 livre, no domingo, também dia 7, e no revezamento 4x200 livre, na terça-feira, dia 9. Natan, mas e desses aí, quem você acha que tem mais chance de levar uma medalha para casa? Aliás, não levar uma medalha para casa, ficar com a medalha em casa, que a gente já tá em casa. Bom, pau aquático feminino. Certamente o Brasil vai brigar por medalha. Na natação, o Bruno Fratos também com a ausência do César Cielo, talvez seja o brasileiro com mais chances de medalha junto com o Thiago Pereira. Mas nem só de Brasil e Estados Unidos vive o mundo. O mundo tem muitos outros países. Não sei se todo mundo sabe, não sei se vocês sabem, mas existem outros países no mundo além do Brasil e dos Estados Unidos. E eu quero saber se tem outros atletas da NCAA que não são brasileiros e não americanos e que vão estar nas Olimpíadas aqui em 2016. Ok, Rafa. Muito se fala da NCAA sendo uma fonte de atletas americanos para as Olimpíadas, mas também tem gente de todas as partes do mundo que vai para os Estados Unidos treinar nas universidades americanas com toda a estrutura e todo competente pessoal técnico que eles têm lá, que como o Bassi disse no começo do podcast, às vezes mais preparado que até de certos clubes profissionais nos seus países de origem. Então, resumindo, existem 838 atletas da NCAA que participam ou vão participar dos esportes universitários nos Estados Unidos, vão competir nessas Olimpíadas. Desses atletas, dos 838, 427 são estrangeiros e estes representam 90 países, o que já é boa parte, já é quase metade dos países que são representados nas Olimpíadas. Desses 427, 80 estão agora competindo na NCAA, participando de algum esporte na NCAA. E estes 80 representam 52 universidades do esporte universitário nos Estados Unidos e 42 países, incluindo o Brasil. Há uma grande concentração de atletas estrangeiros em torno do atletismo e da natação. O atletismo tem 34 dos 80 atletas estrangeiros e a natação tem outros 33. João, e qual país tem mais representantes fora os Estados Unidos? Rafa, o país que tem mais representantes na NCAA, dos atletas que estão agora competindo na NCAA, é o Canadá, com 20 atletas, o que é perfeitamente compreensível, porque a estrutura é muito mais fácil para um atleta canadense de se conectar técnicos americanos e com universidades americanas. Devido a todas as facilidades com visto e com o processo é muito mais simples para os canadenses entrarem em universidades americanas para competir do que com atletas estrangeiros. Até porque há muitos casos de atletas canadenses que fazem que competem pelo seu esporte na high school, no ensino médio no Canadá e vão direto para os Estados Unidos. Os atletas estrangeiros que competem nos Estados Unidos, muitas vezes eles têm que fazer a high school no país para conseguir uma vaga numa universidade, o que é um processo bem mais complicado. Os canadenses acabam pulando essa parte. Mas, João Vitor, Canadá meio que não conta, né? Porque é tipo do lado dos Estados Unidos. Mas tirando os Estados Unidos e Canadá, qual o país que tem mais representantes? Né? É, o Canadá é um adendo dos Estados Unidos, né? Não é pra tanto, não é pra tanto. Vizinho. É, às vezes eu brinco que é como se fosse o 51º estado. Mas seria um estado bem grande, mas... Nossa, é muita maldade isso, gente. Parem de bullying com o Canadá é legal. É bem melhor que os Estados Unidos em algumas coisas. Mas depois do Canadá vem Bahamas e Jamaica com 7 atletas cada. E isso também dá para entender porque esses dois países eles têm uma forte tradição no atletismo. Seja arremesso de dardo, arremesso de disco, até a mais pura disputas de revezamento. Então, é compreensível, porque muitas vezes eles não têm... A Jamaica até tem uma estrutura de elite para esses atletas, mas muitas vezes eles acabam indo para os Estados Unidos. É que na Jamaica também, enquanto aqui no Brasil o pai que quer o filho se virar atleta compra uma bola de futebol, na Jamaica o pai compra um tênis de corrida, né? Sim, é verdade. O esporte nacional deles é as provas de velocidade do atletismo. Sim, é o esporte nacional deles. Tanto que quando as competições nacionais de atletismo de velocidade, o estádio nacional de Kingston, que é a capital da Jamaica, ele fica completamente lotado. É como se fosse a final do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil aqui. É o evento esportivo mais importante do país. E isso, de certa forma, coloca a Jamaica no mapa olímpico, né? Porque a gente tem que lembrar, que você falou, que atletismo e natação são os esportes com mais atletas universitários na NCAA indo para as Olimpíadas, né? Sim. Mas é porque, na verdade, são os esportes que têm mais submodalidades, os esportes que dão mais medalhas, né? Porque no Rio 2016, por exemplo, atletismo, se eu não me engano, são 47 medalhas e a natação são 34. Então, é medalha pra caralho, né? Então, por isso que... Justamente por isso tem mais atletas, porque são esportes que dão mais medalhas, então tem mais submodalidades, né? Sim, exatamente. Esse é o ponto. E para isso também eles precisam de um maior número de atletas. Há muitos atletas das Bahamas e da Jamaica nesse esporte. Porque apesar de serem países pequenos, eles possuem muitos atletas assim, proporcionalmente inscritos no atletismo, principalmente. Depois desses dois, vem a Hungria, a Nigéria, Porto Rico e Brasil, com 3 atletas. O Brasil, os atletas brasileiros são os são as meninas do polo aquático, como o Nathan já falou, e da Hungria, como o Rafa já falou anteriormente, tem atletas do polo aquático também, porque é uma potência. Mas só um deles é do polo aquático, os outros dois são da natação. Um deles, o Peter Roloda, faz parte do time de natação de Auburn. Como o Nathan já falou, é um dos mais fortes da NCAA, é uma potência da SEC. Já ganhou 8 títulos masculinos na natação universitária, então... Desculpa te interromper. Na verdade, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais na grande história olímpica da Hungria, pode parecer bizarro falar isso, mas a Hungria tem uma história olímpica muito legal, principalmente nos esportes aquáticos. Isso é qualquer esporte aquático. Mergulho, né? Natação, polo aquático. Katinka Rossu! Oi? Katinka Rossu! Diga. Não entendi. O que? Ai, gente, eu tô citando a dama de ferro da natação. Ah, sim. Não sei quem é. Mentira. Como assim você não sabe quem é a dama de ferro da natação? Katinka Rossu, ex-atleta de USC, uma das melhores nadadoras da atualidade. Mas enfim, ela é casada com o marido dela, o Shane Tussub, que é o técnico dela também, que também foi nadador pro USC. Ela foi campeã nacional várias vezes pro USC, uma das melhores nadadoras da história de USC, que por sua vez é um dos maiores programas em esportes olímpicos. Então, o que torna ela uma das maiores atletas de esportes olímpicos universitários dos Estados Estados Unidos de todos os tempos. Só isso que eu queria fazer um adendo, porque ela é realmente foda, eu queria citar ela. E ela é húngara. É. Exatamente, por isso aí, que eu citei ela agora. Tá vendo? Aí, pessoal, toda vez que alguém fizer, tipo, se eles estiverem participando de um quiz, e alguém perguntar pra você, fale coisas incríveis que saíram da Hungria, você fala o nome de algum nadador ou jogador de polo aquático e fatia húngara, pronto, tá tudo certo. Não, tem o Puskas também. É, tem o Puskas. Sim, os mágicos magiários do 54. Opa. Tá, tô ouvindo. Continua, agora fala, continuando e continua. Bom, completando a história da Hungria, eles são um país, muito forte nas Olimpíadas, no geral também, não só, assim, principalmente nos esportes aquáticos, mas no geral eles são um país muito forte, principalmente eles tinham um programa olímpico muito forte na era comunista do país. E, no total, nas Olimpíadas de Verão, eles são eles são o oitavo país com o maior número de medalhas nas Olimpíadas, o que é um feito fantástico para o país que tem aproximadamente 10 milhões de habitantes. Eles têm muito mais medalhas que o Brasil, por exemplo. Mas tem menos que o USC. É verdade, é verdade. Mas ainda é um baita de um feito. Bom, continuando aqui, também tem três jogadores, a Nigéria e Porto Rico. Eu gostaria de falar de um atleta nigeriano especial, mas eu vou falar dele daqui a pouco. Bom, continuando, tem dois atletas nas Olimpíadas, que também competem pela NCAA, Croácia, Gana, Guiana, Irlanda e Nova Zelândia. E também há vários países aqui, são muitos países que têm um atleta. Bom, o Nathan tem outros três jogadores que ele separou, que também vão participar dessas Olimpíadas. E são três jogadores que tiveram relativo sucesso no college basketball. Então, Nathan, quais são esses... na verdade, são quatro jogadores. Quais são esses jogadores, Nathan, tiveram relativo destaque no college basketball e também vão participar dessas Olimpíadas de 2016? Bom, você falou que a Austrália tem 9 atletas que participaram do College Basketball da NCAA. Eu vou dar destaque aqui para 3. O Andrew Bogut, atual campeão da Conferência Oeste com o Golden State Warriors. Ele jogou em Utah e foi a primeira escolha geral no draft de 2005. O Matthew Dellavedova, atual campeão da NBA com o Cleveland Cavaliers, reserva do Kyrie Irving. Ele é uma lenda em St. Mary's. Ele teve uma das melhores carreiras que eu pessoalmente vi de um armador no college basketball, lá na WCC. E o Cameron Bairstow, que jogou em New Mexico, que teve uma curta carreira na NBA, foi eleito jogador do ano na Mountain West em 2013. E outro jogador é o Domantas Sabonis, que é calouro da NBA, escolha de primeira rodada, no Oklahoma City Thunder, lituano, que jogou em Gonzaga nos últimos 2 anos. Teve uma carreira fenomenal lá nos Bulldogs, no Mark Few, e que é provavelmente o jogador mais promissor dessa equipe da Lituânia, que vai buscar medalha aqui no Rio. E para quem está se perguntando, cadê o Porzingis? O Porzingis não é lituano, o Porzingis é letão, ele é da Letônia, que é um país vizinho da Lituânia, que não é a mesma coisa que não é o que parece. É que nem gringo acha que... Quando o gringo acha que no Brasil se fala espanhol, né? Não é. Não é a mesma coisa. Porque a nossa capital é Buenos Aires. Mas a gente sabe que a maior parte do nosso público aqui gosta mesmo é do college football. E eu sei que tem alguns esportistas do college football que em outros esportes fizeram a sua marca nas Olimpíadas. Vocês podem me dizer algum deles? Então, Rafa, tem alguns jogadores que eles tiveram, assim como você falou, uma trajetória interessante no college football que acabaram competindo por outros esportes nas Olimpíadas. Como a gente já falou e todo mundo sabe, futebol americano infelizmente não é um esporte universitário ainda, né? Começando por um que é mais uma curiosidade do que qualquer coisa, que é o Herschel Walker, que ele foi running back de Georgia, foi alvo de uma das trocas mais bizarras da história da NFL, envolvendo Dallas Cowboys e tudo mais. Ele competiu nas Olimpíadas de 1992, só que não foram nas Olimpíadas de Barcelona de 1992, foram nas Olimpíadas de Albertville, na França, Olimpíadas de Inverno. Ele competiu pelos Estados Unidos no bobsled de 2 e acabou chegando em 7º lugar. Não, o Herschel Walker, ele tem uma das histórias mais bizarras da história do esporte, que ele começou no futebol americano, deu essa de competir no bobsled nas Olimpíadas de Inverno e acabou lutando MMA quase com 50 anos de idade. É o verdadeiro faz tudo. É, né? Tem que ter coragem. Falando em faz tudo, já vou falar do meu próximo nome aqui da minha lista. Eu ia deixar ele final, mas pegando o gancho, né? Jim Thorpe, ele foi back, que naquela época, 1907 até 1910, não eram exatamente as mesmas posições que a gente tem hoje. O futebol americano era bem diferente, né? Mas ele jogou pela Universidade de Carlisle e ele era back. Ele era um atleta super versátil, sabe? Ele foi um dos nomes que revolucionaram o futebol americano. Tanto que tem um dos troféus principais do futebol americano universitário, leva o nome dele, o Jim Thorpe Award. E ele era super versátil, sabe? Ele, além de ter jogado futebol americano, ele jogou basquete, jogou beisebol. E competiu nas Olimpíadas de 1912 em Estocolmo e ganhou medalha de ouro em duas modalidades. No pentatlo e no decatlo. Você pensa assim, mas o pentatlo é esse que aquela brasileira Yanni Marques ganhou medalha? Não, porque esse é o pentatlo moderno. Também é legal naquela falar, época, fale. Também é legal falar do Thorpe, que ele é tipo o grande ídolo esportivo da história dos nativos americanos, né? Sim, sim, porque ele, exatamente, ele é de origem nativa, né? Só que só fazendo essa distinção entre o pentatlo antigo e o pentatlo moderno, né? O pentatlo antigo não, entre aspas, clássico, né? Pentatlo clássico, ele envolvia 5 disciplinas, como o nome sugere, né? Salto em distância, lançamento de dardo, 200 metros, lançamento de disco e 1.500 metros. Ao contrário do pentatlo moderno, que a gente tem uma medalhista olímpica, Yanni Marques, brasileira, que vai ser a porta-bandeira da delegação brasileira, o pentatlo moderno são outras 5, né, que no caso seriam hipismo, esgrima, natação, tiro esportivo e corrida. E no decatlo, o decatlo continua o mesmo desde 1902 até hoje, que como o nome também sugere, são 10 disciplinas do atletismo. 100 metros, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros, lançamento de disco, 110 metros com barreira, salto com vara, lançamento de dardo e os 1.500 metros. Então pensa o nível do atletismo, do atleticismo, não sei se essa palavra existe de fato, mas o quão atlético um cara tem que ser para conseguir disputar todas essas modalidades, além de ser um cara que jogou futebol americano, basquete e beisebol. Um caso interessante, ele teve essas duas medalhas dele retiradas pelo Comitê Olímpico Internacional, porque naquela época, como a gente já falou antes, as Olimpíadas elas prezavam pelo amadorismo, né? E tiraram essas medalhas dele porque ele tinha jogado minor league, né, beisebol, e tinha recebido por causa disso, então ele teoricamente ele não era mais um atleta amador. Só que depois, décadas depois, eles restauraram essas medalhas e passaram elas de volta para ele. Continuando agora, né? Outro nome interessante, outro que tem ligação com o Dallas Cowboys, que é o Bob Hayes, foi o wide receiver, jogou no college por Florida A&M e foi ouro em duas provas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964, nos 100 metros rasos e no revezamento 4x100. Henry Carr foi safety de Arizona State também, conquistou 2 ouros nesses mesmos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964. Enquanto o Hayes conquistou nos 100 metros no revezamento 4x100, o Carr conquistou nos 200 metros no revezamento 4x200. Outro jogador que talvez tenha uma história mais conhecida assim, na NFL, ele foi James Jett, wide receiver de West Virginia, e que jogou, acho que, por 9 temporadas com o Raiders, bem naquela época na transição de Los Angeles Raiders para Oakland Raiders de volta, né? E ele foi medalhista olímpico no revezamento 4x100 nos Jogos de Barcelona em 1992. E terminando, temos o Michael Carter, o nose tackle de SMU, que foi medalhista de prata no arremesso de peso nos Jogos de Los Angeles em 1984, competindo em casa, né? Ele era um monstro, grandão pra caralho. E ele era o jogador de SMU bem daquela época ali nos anos 80, quando os Mustangs estavam dominando o cenário nacional, mas que depois se descobriu que havia muitas irregularidades e eles acabaram sofrendo a pena de morte pela NCAA, né? Mas só uma curiosidade mesmo. O que você ia falar, João Vitor? Só falando do jogador dos Raiders, que ele jogou... fez parte da sua carreira enquanto o time jogava em Los Angeles. Quando os Raiders jogaram em Los Angeles entre 82 e 94, eles jogaram justamente no Coliseum de Los Angeles, que foi o estádio construído justamente para as Olimpíadas de 32, se eu não me engano. E depois foram usados nas Olimpíadas de 84 também, em Los Angeles. É, e que continua até hoje sendo usado pelo time de futebol americano de USC, né? E a partir dessa temporada volta a ser utilizado por um time da NFL, que é o Los Angeles Rams agora, não mais St. Louis Rams. Sim. E eu achava, mudando também de assunto, abrindo parênteses aqui, eu tinha certeza que eu não ia ver uma relocação de time da NFL para Los Angeles tão cedo na minha vida, e não é que aconteceu, eu sempre achava que ia ficar só uma ameaça. Mas, enfim, esses são os jogadores de college football que tem mais história, né, em termos olímpicos. A gente assistiu alguns mais recentes, que vão participar das Olimpíadas pela primeira vez, que nem os dois lá de rugby, né? O Devon Allen, de Oregon, que pode, talvez, conseguir uma medalha, quem sabe, né? Mas é uma questão de história, porque a gente sabe que os esportes, especialmente esportes olímpicos, eles pegam muito aquela interseção entre outros esportes, algumas capacidades, algumas habilidades específicas. Como, por exemplo, a Fabiana Müller, brasileira do salto com vara, ela começou na ginástica artística, então muitos têm esse crossover, essa mudança de um esporte para outro. E por isso que a gente vê vários jogadores na história do college football que tiveram um ou outro destaque em jogos olímpicos, em modalidades olímpicas. A gente já está chegando no final desse Goat House, mas a gente gosta sempre de terminar o nosso programa com uma previsãozinha, uma tentativa de ler o futuro. Então, hoje a gente vai fazer duas previsões. Primeiro, eu quero saber de cada um dos participantes do podcast, certo? Quem vocês acham que vai ser a universidade que vai conseguir mais medalhas, que vai ser a campeã olímpica das universidades? Tentar chegar mais perto de USC, né? Nesse ranking de medalhas das universidades. Vou começar pelo Nathan. Nathan, quantos você acha que vai... Quem você acha que vai ganhar mais? Eu acho que vai ser Oregon, porque alguma coisa eles têm ganhado. É, né? Já que no futebol americano o título não vem, pelo menos em alguma outra coisa, né? E você, Bassi? Olha, eu não quero ser clubista, mas não tem como. É Stanford. Stanford tá levando a maior delegação de... dentro da delegação norte-americana, não tem como. Stanford vai sair de lá com pelo menos duas medalhas. Uma delas vai ser no polo aquático. Tô confiante que esse ano a Hungria cai. Você, João Vitor? Bom, não é para rivalizar com o Bassi, não, mas eu vou apostar em Cal. Eu acho que os Golden Bears vão ter o maior número de medalhas entre as universidades da NCAA nessa Olimpíada. Não só porque eles têm o maior número de atletas, mas também porque... boa parte deles está na natação e competindo pelo time americano, e eu acho que na natação os Estados Unidos vem muito forte nessa Olimpíada, e o programa de Cal também é um dos eu acho que é o mais forte da Pac-12 e da NCAA, então eu acho que eles têm uma chance grande de faturar medalhas nas Olimpíadas. Além do polo aquático também, que tem a Doron Tal, a húngara, que vai competir, eu acho que vai ganhar a medalha de ouro para a Hungria. Os três palpites dados até agora foram de universidades da Costa Oeste, todas da Pac-12. O seu palpite para maior medalhista também é da Pac-12 ou não? Sim, eu vou com você, Bassi, eu aposto no valor dos números e vou apostar em Stanford. Não porque eu goste da universidade, mas porque com 30 competidores é muito difícil, né, não sair na frente. Confessa, Rafa, pode sair do armário Cardinal, você gosta de Stanford, sim, você tá torcendo por eles, não, pode confessar. Não, eu não gosto. Você gosta, bom, sim, pode confessar. Aham, tá bom, a gente sabe. Tá bom, agora eu quero propor mais uma brincadeirinha pra gente terminar aqui, certo? Eu vou falar cada modalidade geral, né? Não específico, né? Não vou ficar 100 metros rasos, não. Vou falar, tipo assim, atletismo, basquete. E a gente vai tentar prever qual é a chance de medalha do Brasil nessas Olimpíadas e quem deve ser o país de destaque. Não precisa nem dividir em masculino e feminino. País de destaque, certo? Vocês estão prontos? Let's go! Atletismo. Chances de medalha do Brasil? Fabiana Müller, com certeza. Sem pensar duas vezes. Prata ou ouro? Eu quero ouro. Ela vai ganhar ouro. Eu também acho que vai ouro. Parece que agora que a Helena Zimbaeva não vem, né? É. Eu vou torcer pro ouro, mas acho que vai ser prata. Eu acho que a gente tem mais uma chance de prata aí com aquela Costa lá no salto triplo, mas... Ok. Próximo esporte, badminton. Obviamente o Brasil não deve ganhar nada. Não. Aposto na China ou na Coreia ou algum outro país de olho puxado. Desculpa, isso não é preconceito racial, é apenas observação. Porra, Nathan, não faz uma dessas. Bora lá, basquete. Acho que não consegui falar, né? Sobre basquete, vou usar um entre aspas, meme muito famoso da televisão brasileira dos sábados da última década. Hoje não, Faro. Eu acho que a gente consegue um bronze aí no basquete. Eu acho que o Brasil não consegue medalha no basquete. O Brasil vai perder na disputa do bronze. Justo. Ah, eu também acho que o Brasil não consegue medalha no basquete, pelo menos um tipo, masculino, porque tem a Nigéria, tem Lituânia, tem Espanha, Argentina. Acho que não dá pro Brasil esse ano. Estados Unidos, Lituânia, que acho que o Brasil talvez perca antes das semifinais até. Ok, basquete já foi. Boxe. Olha, não, como diria a Glória Pires, não sou capaz de opinar. Não posso, propriedade. Eu acho que a gente consegue ali uma prata com o Robson Conceição nos 60 quilos. Talvez, certo? Será que o Esquiva Falcão vai competir? Eu gosto. Ele já profissionalizou, né? É verdade. Deu medalha em 2012. É, lembrando que o boxe é um dos esportes em que só amadores podem competir. Canoagem e slalom. Bem lembrado. Canoagem e slalom é de velocidade? Não, ou... a canoagem e slalom é whitewater, né? Velocidade é whitewater, né? É. Ou não? Ah, não sei. Que isso, chance, a gente tem uma menina lá que é muito boa, mas a chance é pequena. Canoagem de velocidade, vai. Isaquias Queiroz deve ganhar um ouro pra gente, né? Com certeza. Eu tô torcendo muito, porque ele já é bicampeão, né, cara, no C1 500 metros, que é uma prova, metros, é uma prova olímpica. Mas eu espero que ele venha com ouro pra gente. Não, tipo, eu falei que ele é bicampeão mundial, não olímpico, americano. Que ele foi no medalhista de ouro no PAN, né, no C1 1000 metros, se eu não me engano. É porque eu sei se eu percebo, eu tenho uma memória de peixe, eu não lembro das coisas, mas enfim. Eu tenho certeza que ele vai trazer uma medalha pra gente. E quero ouro. Ele é favorito na C1 mil metros e ele compete forte na C2 mil metros e na C1 200 metros. Tá, ciclismo BMX, esse eu não sei opinar também. Eu também não. Eu. Posso ser um pouquinho polêmico e dizer que, na verdade, eu nem gosto desses esportes radicais, assim, entre aspas, radicais em Olimpíadas, né? Que nem ski halfpipe, ski slopestyle, snowboard halfpipe nas Olimpíadas de Inverno. Não é lugar, isso aí é coisa de X Games. Sou puritano com esporte olímpico, sim. Desculpa. Bom, no ciclismo de pista, de velocidade, eu vou apostar na Holanda. Ciclismo. Essa aposta que eu posso fazer em ciclismo. Eu acho que vai dar Holanda e Colômbia, basicamente. Colômbia tem uns caras muito bons, né? É. Ciclismo de estrada, eu vou com a Grã-Bretanha pra levar a medalha de ouro. Acho que é o palpite mais lógico também, né? Ciclismo mountain bike. Não sou capaz de opinar. Também não sou. Não. Nem eu. Pula, faz de conta que... Pedir ajuda dos universitários, né? Cadê os universitários? Não. Esgrima vai sair um monte de medalha pra Itália, Rússia e França, nenhuma pro Brasil. Talvez uma pros Estados Unidos, né? Pouca chance. No sabre, talvez, porque eles têm uma equipezinha mais ou menos no sabre. Em 2012, a Venezuela conseguiu uma medalha de ouro na esgrima, foi uma das coisas mais aleatórias da Olimpíada de Londres. Eu não lembro a modalidade agora. Mais aleatório que uma brasileira ganhando o pentatlo moderno não foi, cara. Te garanto, mas já a gente chega nela, né? Futebol. Não vai dar Brasil. Não vai dar Brasil. Eu tenho um específico futebol. Vou falar. Com dois ouros. Feminino prata. Perde pra Austrália. Vai conseguir. Eu acho que vai dar feminino. E vai perder pra Austrália na final. Eu acho que vai dar feminino prata e masculino quarto lugar. Não, deixa eu falar. Masculino ouro. 1-0 em cima da Argentina com gol do Luan do Vasco. Corrido. Ai, Natan, você não tem jeito. Nunca foi tão clubista num podcast. Ginástica artística. Ah, não, o Brasil tem chance de levar algumas medalhas. Dá talvez pra levar no ouro, Zanetti. Óbvio, né? Sim. Só que a gente tá falando o quê? Por aparelho, por individual geral? Tem essa distinção, sim, né? Só destaques mesmo. O Zanetti, ele pode muito bem levar o ouro nas argolas. O Brasil tem alguns ginastas e algumas ginastas muito boas pro individual geral. Como eu falei, eu sou péssimo com o nome, não vou lembrar de nome de nenhum agora, mas são bons nomes, nomes nos quais eu confio para trazer uma medalha pra gente. Mas eu acho que novamente o destaque vai ficar Estados Unidos, os de sempre, porque onde tem uma base muito maior do que aqui. Não digo nem uma base muito melhor, porque a nossa base da ginástica é muito boa aqui, só que a de lá é maior, né? Esse é o problema. Aí que a Romênia consegue uma medalha também. Eles sempre são fortes. Ginástica de trampolim. Vai dar China em tudo. Pronto. Exatamente. Ginástica rítmica. Não sou capaz de opinar. Mas eu aposto que talvez o Brasil... Eu não sei, porque ginástica rítmica eu não acompanho tão de perto. Mas o Brasil já foi forte, né? Não sei se ainda é forte. Inclusive, eu tenho uma amiga que foi medalhista num pan-americano uns anos atrás, a Fábio. Ela não vai ouvir isso, mas de toda maneira, um beijo pra você, Fábio. Um beijo pra você, Fábio. Golfe. Não sou capaz de opinar. Não tem nenhum brasileiro bom. Eu acho que o golfe deve dar Estados Unidos, porque tem o Bubba Watson, tem mais uns caras bons lá. É, ou Estados Unidos, ou é a Coreia do Sul. É. Acho que Estados Unidos ganha nos dois. Handball, acho que o feminino... Feminino ouro, não tem nem o que pensar, não tem nem o que pensar. É, agora o masculino pode arrancar um bronze aí ainda. É, vai ser difícil, mas pode. Ah, mas eu tô contando com o fator casa aqui. É isso que é o mais massa, né, cara? Porque esses esportes que são em arenas, entre aspas, menores, o fator casa impacta muito maior. Se passa lá vôlei, handebol, esse tipo de coisa... Dá pra contar com o fator casa. E pismo adestramento? Não sou capaz de opinar. Vem cá, o Brasil já tem o Rodrigo Pessoa ainda? Ele é do outro, do CCE. O adestramento é aquele que você vai e faz o cavalo fazer várias coisas. Ah, tá. E pismo adestramento normalmente da Alemanha, ou Grã-Bretanha, ou França. Sempre algum nobre que a família dele cria cavalo, que o cavalo é da... O sangue do cavalo é da família dele há 200 anos. Ganha essas coisas. E pismo CCE... Esse é o que o Brasil normalmente já teve um certo destaque no passado. Não tem o Rodrigo Pessoa mais competindo, eu acho. Então não ganha. Mas a gente tem uns cavaleiros bons. Pode ser que a gente consiga alguma coisinha. Ah, não, tem aquele... O Rodrigo Pessoa tá assim, é no hipismo salto que ele faz. Ah, tá. Acho que o Doda Miranda que não tá mais competindo. Isso. O Doda que parou. É, o Rodrigo Pessoa tem 3 pódios olímpicos na carreira. É, pode arrancar alguma coisa aí ainda. Uma prata, talvez, um bronze. Ok, sobre a grama. Quais são as chances de a gente ganhar da Argentina nesse esporte, gente? Olha... A gente nem mandou a feminina. A gente só mandou a masculina. É, a gente mandou... É, isso que eu ia falar. Que a Argentina, ela é fodona, assim, nas femininas. Las Leonas, né? Mas eu acho que foi um erro estratégico enorme da Federação Brasileira de mandar uma equipe, só uma equipe masculina. Sério, foi realocação de recursos? Foi necessário? Foi. Só que foi... Sabe aquela história de erro feio, erro rude, então... A Federação Brasileira de Hockey sobre Grama errou feio, errou rude ao mandar só uma seleção masculina. Porque eu acho que a feminina talvez... Não sei, mas eu sinto que eles erraram feio. Só que eu tô meio por fora do cenário do Hockey sobre Grama, porque eu acho que a última partida de Hockey sobre Grama que eu assisti foi em 2014. Então não tô muito inteirado pra dizer. Agora, judô. Judô é um dos esportes que o Brasil não tem potencial pra ganhar, né? Mayra Guiar, Felipe Kitadai, Erika Miranda. O Kitadai não é tão forte assim, eu acho. Eu acredito mais na Sara Menezes. Sim. Assim. Ela ganha medalha. Acho que ela ganha ouro. É, eu acho também que o Rafael Silva pode ganhar ouro dessa vez. É, não. A gente tem vários atletas bons, né? Tem que ver o que. Aquele francês não aposentou? Não sei. Aquele francês do judô peso pesado lá, eu acho que ele aposentou. Então, eu sei que o francês tá falando, só que eu não lembro o nome. Ed Rine. Ele aposentou, Ele tá esse ano. Oi? Ele tá esse ano. Ele tá esse ano ainda? É. Ele vai aposentar depois das Olimpíadas, é isso? Filho da puta. Então é prata pro Rafael Silva. Prata ou bronze pro Rafael Silva, porque não dá pra ganhar desse francês, não. A Mayra Guiar deve ganhar um ouro, a Sara Menezes deve levar um ouro, talvez o Thiago Camilo arranque uma prata. Levantamento de peso. Não sou capaz de opinar. Eu também não. Tá, então pula. Luta olímpica, aí vocês são capazes. Eu vou... Como eu posso dizer? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado e vou dizer que eu tô torcendo muito pelo Kyle Snyder de Ohio State, porque eu acho que ele merece uma medalha. Não sei se vem, acho difícil. Mas queria muito que ele ganhasse. Mas ele é brasileiro. Não, ele não é brasileiro, só tô falando. Maratona aquática. Pera. Tá. Você pulou a luta greco-romana? Luta olímpica inclui os dois. Ah, tá. Porque tem um brasileiro que é descendente de armênio, que é um monstro. Qual é o nome dele? Monstro. Beer. Alguma coisa do sistema federal, não sei. Beer. Ok. É o trapézio descendente. É o Bambam. Tá saindo da jaula o monstro. Vamos lá, Maratona aquática. Maratona aquática, Ana Marcela Cunha. Poliano Kimoto, talvez também, né? É, mas acho que Ana Marcela Cunha deve levar mais coisa. Ah, sim, mas é que as duas estão ali no. São, como dizem por aí, as duas são top. É. Ok, nado sincronizado. As gêmeas? Não é mais as gêmeas. Elas estão competindo? Então, eu não sei, gente, eu não sei. Nado sincronizado, não sou capaz de opinar. Também não sou. Alguém é? Ninguém? Não. Natação. Natação um monte. Ah, não, é. Bruno Fratos. Ah, consigo alguma coisa, não sei. Thiago Pereira deve arrumar mais uma medalhinha. Ah, sim. O fator vai, Thiago, sempre parte, ajuda, né? Vai, Thiago! Mas eu tô esperando uma boa performance da África do Sul. Não, não me pergunte exatamente por quê, mas eu acho que eles vão. Tradição também, né? É porque. As humildes, cara, combinado, como sempre. Não tem muito motivo assim, ah, por causa disso, isso aqui. Não, é porque eu tô sentindo que eles vão ganhar umas medalhas boas. Vida que segue. Pentatlo moderno. E o Marques. Ouro. Pode exatamente. Ser, né? Cara, a gente tinha falado antes da Venezuela ganhar uma medalha na esgrima, coisa mais aleatória do mundo, mas não é, porque uma brasileira leva um bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, um pentatlo moderno, cara. Que ninguém esperava. Foi um dos momentos olímpicos mais inesquecíveis da minha vida como fã de esportes olímpicos. Ver ela levando aquela medalha, cara, foi demais. Só de lembrar eu me arrepio, assim, sabe? Foi lindo, foi muito massa. Brasileira de Afogados da Ingazeira, Pernambuco. Exatamente. Melhor nome de cidade no Brasil que tem. Sim. Eu quero um ouro, eu quero um ouro pra gritar na frente da TV quando ela estiver no pódio, porque... Vamos lá, próximo é polo aquático. Acho que o feminino pode tirar um bronze aí. Feminino bronze. É, no masculino, eu tô torcendo pelos Estados Unidos, mas eu acho que dá Hungria. Eu também acho, dá Hungria. Se não der Hungria, vai ser Croácia. Se não for Croácia, vai ser Itália. Mas eu tô torcendo pelos Estados Unidos. Acho que a Itália consegue a prata. Remo. Remo? É um time de futebol? Ah. Na mesma praça. A gente tinha a Fabiana Beltrame, mas ela já não é mais tudo isso, né? Sim, é. Ela já envelheceu. Remo vai dar Estados Unidos, Inglaterra, França, sempre. Rugby. Austrália. Né? Cara, é o rugby de 7, né? É rugby 7s. Eu vou apostar na Argentina. Pode ser Argentina. Eu quero Nova Zelândia. Porque... Não, tipo, eu quero Brasil, óbvio, né? Mas eu... Tirando o Brasil... Quem tem chance de ganhar, você quer a Nova Zelândia. Eu também. É, das que tem chance de ganhar, eu quero a Nova Zelândia, exatamente. Eu também, mas eu acho que vai dar Argentina. Mas eu acho que o Canadá pode armar alguma coisinha aí, hein, cara. Olha, seria uma surpresa, hein? Não, seria uma surpresa, mas eles venceram algumas etapas nas últimas... Algumas competições. Né? Eu acho que vai dar Nova... Não muito acho longe, que... assim, né? Sim. Nova Zelândia, eu acho que ganha o ouro, a Austrália vice. Saltos Argentina ornamentais. Saltos ornamentais. Não sei de nada, não acompanho. Também não. Não, também não sei. Eu sei que tem um brasileiro muito bom, só que eu esqueci o nome dele agora, que vergonha. O Salvador Castro? Não, eu não lembro. Eu já falei, eu sou péssimo com nomes. Se falar um nome, eu não vou lembrar. Eu tenho que ler o nome pra lembrar. Mas eu sei que tem um brasileiro que tem boas chances, mas eu não lembro o nome dele agora. Que foda. Que vergonha. Sabe, eu vou fazer um meia-culpa em nome de todo mundo da equipe. Isso de falar das possíveis medalhas brasileiras surgiu bem de última hora, quando a gente já tinha começado a gravar o podcast, então a gente não tá preparado pra isso, a gente tá dando palpite só de besta mesmo, de metido, tá? Então, não desiste da gente não, tá? Muito obrigado. Continua, Rafa. Taekwondo. A Flavinha ainda compete? Não. Então, não sei. Vai dar a Coreia do Sul, todas as medalhas de ouro. É, só vai dar a Coreia do Sul. É. Tênis. Serena Williams. O único ouro da Sérvia. É. E eu acho Serena. E nas duplas eu não sei, eu tô achando que dá, cara, Estados Unidos nas duas, masculino e feminino. Pode ter Brasil ainda, hein, nas duplas. Mas o Belucci, Marcelo Melo, será que rola? Na dupla masculina. Cara, eu não gosto de falar. Agora fala. Porque do Tomás Belucci, porque eu não tenho uma opinião muito positiva a respeito dele. Daí as pessoas acham que eu sou hater, mas não é. É porque ele tem um histórico meio... Sabe o que as pessoas dizem que o Peyton Manning é no futebol americano? É como eu vejo o Tomás Belucci no tênis, mas tipo, ele é um bom jogador e tal, mas só que na hora do vamos ver, enfim. Eu não acho que ele é pipoqueiro, eu acho que ele é bem azarado, assim. Ah, sim, não, mas é diferente. O Peyton Manning também não é pipoqueiro, ele é mais azarado, mas não é independente da razão, ele não tem tantas vitórias em pós-temporada, mesma coisa com o Tomás Belucci, né? Seguindo, tênis de mesa, China. China. Sem pensar duas vezes, sem pestanejar. Vamos pro próximo esporte, então. Tiro com arco. Tiro com arco tem aquele brasileiro bom, o Marcos Vinícius da Almeida. É, né, cara? Ele foi bronze no PAN, né? E ele foi prata nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude, 2014, né? Então, ele é um cara que tem muita chance de medalha. E sem contar que ele é muito novo, né, cara? Ele tem 18 anos. E, talvez não nessa, mas nas próximas ele vai trazer muita medalha pra gente. Uhum. Tiro esportivo vai dar um monte de redneck americano ganhando tudo. They take our jobs. They take our jobs. Make America great again. Triatlo vai dar algum australiano. Certeza. Seguindo então, vela, Robert Scheid. Sim, tem que ser, né? Aí é ouro. Tem que ser ouro. Esse cara, nossa, mano. O fanismo racional. Nossa, o Robert Scheid, cara, ele é tipo assim, o meu ídolo do esporte, sem brincadeira. Eu nem sou, tipo, fã de vela. Mas a hora que eu vejo o que o cara já fez, e a forma como o cara domina o que ele faz, e como ele tá sempre tentando procurar um jeito de se desafiar dentro do esporte, sabe? Mudando de categoria toda hora. O cara é mito. Simplesmente mito. E tem também a Martina Grael e a Kaina Kunze, né? É, sim. Que elas foram... Eu lembro quando a gente tinha o finado Sport Bucks, elas estavam tipo, lá no topo como uma das melhores atletas do ano. Inclusive, primeiro lugar, né? Foi dos brasileiros no ano do esporte pra gente naquele... Exatamente, elas foram 2014. As melhores brasileiras daquele ano, 2014, né? Uhum. No esporte em geral. Sim. E acho que tem chance. É, seguindo... Então, falta só o que é a nossa praia. O que é o quê? O vôlei de praia. Entendeu? Não, falta o vôlei antes do vôlei de praia, na real. Não, né? o vôlei vai deixar polêmico. Indo em ordem alfabética. O vôlei é muito polêmico nas Olimpíadas pro Brasil. Vamos falar do vôlei de praia primeiro. Ouro no masculino. Espero que ouro no feminino, porque eu não aguento mais aquela americana ganhando tudo. Certo? É. Enfim, né? Qual é a dupla americana mesmo? Meio não, mas Walsh, aquela... é. Uma delas se aposentou, não foi? A Meio se aposentou, eu acho. É, agora a gente tem uma chance. Já melhorou. Era Meio Walsh. Mas assim, a Agatha e a Bárbara, que são campeãs mundiais, elas estão, tipo assim, ganhando tudo esse ano. Tudo. E aí tem o Alisson e o Bruno Schmidt e o Evandro e o Pedro Solberg, eu acho que é o nome do cara. Pedro Solberg, alguma coisa assim. Os caras são bons também. Eu acho que o Brasil consegue ouro e prata no masculino. É, vamos torcer pra isso, né? Olha, eu acho que o Brasil consegue varrer o vôlei. Os 4 ouros. Os 4 ouros? Sim. Praia? Praia e 4. De praia. Pensei que tinha falado 4 medalhas. Cara, ia ser bonito isso, hein? Bom, já vamos falar de vôlei, então. O que vocês acham? É, já vamos entrar no vôlei. Ah, eu quero muito esses 2 ouros, mas eu acho que a gente vai sair com um ouro e uma prata. Vai ser um ouro e uma prata, talvez, né? Eu acho que ouro masculino, cara, e prata feminina dessa vez. Olha, eu acho o inverso. Acho que o feminino é ouro de novo. Eu acho que o feminino ganha ouro, mas o masculino fica na prata. Porque a Rússia tá muito forte. Cara, mas o time que tá vencendo o masculino direto é... Polônia? A Polônia, né? Que tá forte. Polônia. Cara, eu nem tô pensando muito a Rússia, eu tô pensando mais nos Estados Unidos. Na final, não hoje. Aliás, meus parabéns, ó. Eu vou convidar vocês aqui que estão gravando comigo pra bater palmas junto comigo, ó. Parabéns pro comitê de vôlei brasileiro. O vôlei brasileiro consegue há muito tempo estar dominando. É um exemplo pra organização esportiva brasileira. Certo? Exatamente. Quanto tempo que o Brasil tá indo no top do vôlei? O CT da Federação Brasileira de Vôlei é sinistro em Saquarema, aqui no Rio de Janeiro. É gigante, é uma cidade aqui lá. Mas vocês sabem por que eu acho que o vôlei é um esporte dominante do Brasil? É a mesma razão pela qual eu acho que é o mesmo princípio. Esportes universitários. O que faz a diferença no esporte universitário? Técnico. Uhum. E o Brasil tem ótimos técnicos de vôlei. Sim. Nos níveis mais altos. Então, é isso que faz a diferença. Bernardinho e Roberto Guimarães, os dois. Exatamente. São eles que mudaram o vôlei brasileiro. Talvez dois dos melhores técnicos de quaisquer esportes do mundo inteiro. E o handball também, né? Só conseguiu a medalha ganhou o mundial feminino com um técnico estrangeiro absurdamente foda que contrataram. E isso que eu acho que é o que falta para a mentalidade esportiva brasileira como um todo. Porque ainda se tem esse receio de contratar técnico gringo, porque não, o Brasil é melhor. Tem esse ufanismo que vai num nível doentio, não é um ufanismo racional, de achar que o brasileiro sempre faz melhor. Por exemplo, o futebol brasileiro vai continuar uma draga enquanto eles continuarem assistindo os mesmos nomes brasileiros, só porque são brasileiros. Essa é a minha opinião como alguém totalmente fora que não acompanha futebol de perto. Mas eu acho que não seria muito... Vocês que acompanham mais que eu, não seria muito mais negócio contratar um técnico estrangeiro que pudesse revolucionar a parada do que ficar batendo sempre na mesma tecla? É que o Tite é muito bom. Não. Claro, o Tite é o que chegou agora, entendeu? Eu tô falando desde o final, desde o 7-1 lá. Ah, não podiam ter investido um técnico melhor que não fosse brasileiro? É, podia estar o Guardiola, que é só o melhor técnico em atividade treinando a seleção brasileira, mas não quiseram, ele se ofereceu e não quiseram. Enfim, por quê? É verdade isso, né? Sabe por quê? Sabe que conclusão que eu chego? O Brasil mereceu o 7-1 e merece mais 7-1 enquanto não mudar a sua postura. Enfim, que nem você falou, o esporte brasileiro como um todo podia aprender muito com o vôlei. Afinal de contas, todo dia um 7-1 novo. Exatamente. Sim. Vamos para o encerramento, então. Mensagens finais. João Vitor? Eu vou torcer muito para os atletas, assim, os atletas universitários de Minnesota. Só tem uma, que é a canadense, a Kiera Smith, eu acho. Sim, é ela. Vai competir pelo Canadá. É, na natação, mas só é pra ela que eu vou torcer. Além do Brasil, claro. Eu vou torcer muito pra que o Brasil tenha uma participação ali, fique entre os 10 melhores das Olimpíadas, mas eu, sinceramente, duvido. Vou torcer, mas duvido. Natan? Bom, eu acho que vai ser a melhor participação brasileira na história das Olimpíadas em termos de medalhas. Muito provável que seja. Uma surpresa se não fosse. E espero que 2020, boyzão da massa, tem alguém lá. Espero estar aqui na próxima vez. Espero que o Estado Islâmico não faça nada. E é isso. Basse? Olha, eu espero que essas Olimpíadas sejam muito boas, porque os acontecimentos assim, recentes, nesse comecinho, nessa etapa antes de começar, tem sido muito turbulento. E eu vou ser bem crítico quando eu digo o seguinte. Tem muita gente que fala assim, ah, o Brasil tá gastando com a Olimpíada, não devia gastar tal... A minha crítica quanto às Olimpíadas serem no Brasil não é nem em relação, não é nem eu como brasileiro, eu como fã do esporte olímpico, porque eu realmente acho que o potencial para cagada é muito grande. Eu não quero pensar nisso, mas o potencial para cagada aqui no Brasil é muito grande. E isso não é que ser pessimista, é ser realista. Mas de uma forma ou de outra, eu espero que ocorra tudo bem. Eu espero que seja uma festa, consagração dos atletas, dos amadores, no sentido de amarem seus esportes. Eu quero viver para ver isso mais uma vez. Não tô falando assim, vou morrer semana que vem, não. Mas, enfim. E eu quero que todo mundo veja também. E que vocês coloquem minha dica, assim, ó. Minha mensagem final para todo mundo que fica falando. Mais uma vez, para todo mundo que é falando. Basquete não vai prestar porque não tem aço da NBA. Golfe não vai prestar porque não vem os caras fodão. Tênis não vai prestar porque também não vem os caras fodão. Fica quieto, para de falar, fecha sua boca imediatamente. Ninguém quer ouvir suas baboseiras, tá? Para de defecar pela boca. Exatamente, porque o esporte olímpico, ele não tem a ver com quantos você ganha, com quanto sucesso você tem na liga profissional do seu país e blá, blá, blá, blá, blá. Esporte olímpico tem a ver com vontade, tem a ver com, como o Rafa falou, com amadorismo, com amor. Então, foda-se se não vai ter astro da NBA, se não vai ter astro do PGA Tour, se não vai ter astro da WTA, ATP. Foda-se. As Olimpíadas vão acontecer e vai ser foda pra caralho, independentemente deles. Eles que estão perdendo, não nós. Eu concordo com o Natan quando ele falou que o Brasil vai ter o melhor desempenho olímpico da história. Eu acho que o fator casa vai pesar em vários esportes. E realmente isso é muito legal, mas eu queria mesmo era que o Brasil, de certa maneira, se ferrasse um pouco, pra gente ter vergonha na cara e começar a investir no esporte olímpico. E até porque o esporte, gente, quando anda com a educação aí, é uma coisa tão importante pra melhorar a qualidade de vida de cada país. E no final de contas, eu acho que isso é muito mais importante. Acho que o que conta mesmo pro esporte e o que faz a gente amar tanto o esporte é a forma como ele melhora a nossa qualidade de vida. E mostra pra gente, ensina lições maravilhosas com relação à convivência, à harmonia, superação, glória. Que este seja o nosso legado olímpico, né? Que esse seja o nosso legado olímpico, que a gente saiba finalmente ensinar o brasileiro, em geral, o que é o esporte, que não é simplesmente ganhar mais dinheiro. Que não é simplesmente futebol. É. Bom, pessoal, a gente fica por aqui hoje, estamos encerrando esse Gold House. Se alguém quiser mandar uma mensagem pra gente, pra mim ou pro Bassi, você pode simplesmente aparecer num estádio de qualquer esporte olímpico com uma plaquinha que a gente vai ver você. Sim, porque exatamente. Sabe quando o Romulo Mendonça fala? Sabe quando o Romulo Mendonça fala no March Madness que a gente faz cativeiro? Eu vou fazer cativeiro olímpico, vou ficar o dia inteiro assistindo TV. É assim, basicamente isso. É, então, aproveitando isso, dia 7, futebol, dia 10, rugby, dia 15, vôlei, eu vou estar com a camisa do Defatrante, mentira. Mas vai estar com uma camiseta do Vasco, né, Natan? Provavelmente. É isso aí, o Natan tem essa vantagem de morar no Rio, E essa desvantagem de também morar no Rio, né? Durante esse período. É vantagem durante as Olimpíadas. No resto do ano, não sei. Mas enfim. Não, é desvantagem também durante as Olimpíadas, porque o que vai ter de gente nessa cidade... Que nada, cara. O Tinder vai bombar. O cara vai aproveitar. E eu vou te contar uma coisa também. Peraí com o Barbizinho. Eu vou te contar uma coisa também. É, eu tava vendo uma estatística. A chance de você ser roubado nas Olimpíadas do Rio, segundo um site de segurança, é menor do que normalmente no Rio, porque vai ter muita gente e os assaltantes não vão dar conta de roubar todo mundo. Exatamente. É uma questão de proporção, né? Pois é. É isso aí. Joga a fumaça pro alto e vamos pras Olimpíadas, galera. Alô! Alô! Tchau! We are the champions! Daí o Nick coloca essa música no final. Nossa, gente, deu 1h30 de gravação, não deu? Ou mais? Deu por aí. Eu vou encerrar aqui a gravação.